aqui na Rádio Tropical. Esta é a ZYL 314, 790 kHz, ondas médias, Rádio Tropical AM, Lagoa da Prata, Minas Gerais. Em Lagoa da Prata são 11 horas.